paz do Senhor. Para José e Maria, os anjos disseram: coloquem nele o nome de Jesus, mas em toda a palavra dele está escrito: como príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso, conselheiro, santo de Deus, cordeiro de Deus, autor da vida, Senhor, todo-poderoso, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, verbo da vida, autor e consumador da fé, advogado, caminho, sol nascente, Senhor de todos, eu sou, filho de Deus, pastor e bispo das almas, Messias, verdade, salvador, pedra angular, Rei dos reis, reto juiz, luz do mundo, cabeça da igreja, estrela da manhã, sol da justiça, Senhor Jesus Cristo, supremo pastor, ressurreição e vida, plena salvação, guia, alfa e ômega. Pense nele. Deus te abençoe e até amanhã.